995, tempo autorizado, 910, vento calmo, ajuste 1013. Passou externo, bom no 995, passado travado. Autorização de pouso foi pro 995? 995, afirma, pouso autorizado, vento calmo. Autorizado pouso no 995. Rio 5973 a 3 do Aula Márcio, baixar travado. O Rio, bom dia, segundo, ajuste 613, vento calmo, aguarde pista livre. Ok, segundo, pista livre, aguardando, vai reduzir. Solo livrou gol no 995. 995, não me escuta, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, gol no 995. O Rio tem pouso autorizado, 910, o vento calmo. Vento calmo, livro pós-Rio. Então, 3201 no cópia. Consegue, 3201. 3201 está autorizado com fins nível 36, na Upsilon 16, decolagem da 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda, vou direto bridge. Controle em 119, decimal 8, transponder 5051. Autorizado com fins nível 360, via Upsilon 16, decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da El, transição Leda, após Leda, boa bridge. Controle 19, decimal 8, e o transponder 5051, dan 3. 201 no gate 9 para... Ah, tá faltando o operador de finger aqui para pushback acionamento. Gente, aposto quando pronto. 3201. Portaria. Torre Salvador, bom dia. Gol 1804 de LS, XRE. 1804, bom dia. O ajuste 1013, continue aguardando pista livre. Aguardando, 1804. Bonito. Rio Solo 35, na minha escuta Alfa, Kilo Pat 3. 35, Alfa, Kilo Pat 3, na sua escuta, obrigado. Voo no 804, vento variável 2 nós, ajuste 1013, pouso autorizado na pista 1 no 0. Sempre pouso 1 no 0, voo no 804. Voo no 995, Juliette, portão 8. Juliette, gate 8, voo no 804, Solos 38, táxi via Alfa, reportando da Gillette. Alfa, reportando a Gillette, voo 1804. Oi, eu tá 3201, agora sim, gate 9, pushback acionamento. 3201, ciente, atenta ao voo, partia no portão 8, após autorizado. Ele já parqueou, estamos iniciando então, portal de táxi, são 320. Gente. Alfa Salvador, bom dia, da 3171, informação Juliette. Tá. Tem a matrícula? Da 3171, gate 7. 3171, informação Juliette, confere. Um minuto para qualquer. Saída prevista para Guarulhos, senhor? Voo 1804, prossiga, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, gol 1804. 3171, pronto para cópia. Pronto, cópia, já fez 1171. 3171, autorizado, Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 44, decolagem da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, vou direto Eudes. Controle em 119, decimal 8, transponder 5056. Senhor, da 3171, essa rota não é a que a gente tem proposta aqui, a gente tem via Upper Zulu 21 até Confins, Trive e Posse. A gente vai checar a rota do seu plano. Ok, obrigado. Para o táxi, está 3201 com 88 a bordo, 3 horas e 10, Campinas. 88 no POB, táxi via Pátio Índia, ajuste 1013, reporta quando espera pronto. Portar é 3201. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 3171. Autorizado, Guarulhos, 36, Upper Zulu 21, após conforme a sua rota, decolagem da 10, direita, saída Arbor, Elefa, controle 19-8, transponder 5056. Está 3171, autorizado, Guarulhos, em vez de voo 360, via Upper Zulu 21, após conforme, decola da pista 0, com curva da pista 10, com curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119.8, transponder 5056. Correto, nível 360, reporte pronto. Salvador, gol 1607, estabilizado, uma milha para o Indicer. 607, se a gente tem pouso autorizado na pista 10, o vento Salvador é calmo, ajuste 10, 3. Estabilizado pouso 10, gol 1607. Ponto de espera 10, pronto, são 3201. 3201, mantém o ponto de espera. Sete. Três, dois, zero, um, na linha, mantém no zero. Sete, três, dois, zero, mantém. Três, zero, sete, as quatro, nove, na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, o 607. Já livrou? Estimativo, livrou agora. 3201, autorizada a decolagem. O vento calma, ajuste 613. Tiada, 201. 3201-951 no controle, 19-8. Bom dia, 3201. Mano Juliette, o gol no 607. Prossiga portão 9, 607. 09. Torre Salvador, gol 1795, passando Duna. 1795, pouso autorizado, 10, vento calmo, ajuste 63. Teve pouso, pista 10, do gol 1795. Salvador, 31-7-1-07, solicita acionamento na posição para posterior pushback. 31-7-1-07, autorizado, acionando na posição, reporte push. Cliente, livre acionamento na posição para 31-7-1. Salvador, bom dia, é o Tamai, que é o Juliette. O TAN-3171, autorizado, puxa acionamento no 7, chame táxi, o altímetro no 0, no 3. Ciente livre, pushback, TAN-3171, ajuste no 0, no 3. Voador, bom dia, o Tom Mike, Hotel Juliette. Mike, Hotel Juliette, prossiga. É, nós estamos aqui no pátio 3, posição 9, e já coordenado com os fiscais da Intraero, pedimos autorização para giro de motores de alta potência na cabeceira 270. Ok, chame o solo em 121.9 e aguarde para iniciar o traslado, ok? 120.9, ok, obrigado. Gol no 715, no solo ao 57, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame novamente antes da Juliette. Alfa, 127, trabalhando para a Juliette, gol 57. Mike, Hotel Juliette, inicie o pushback e reboque até a saída do Pátio 3. Ok, vamos iniciar até a saída do Pátio 3, aguardaremos novas instruções. Obrigado. Sou Salvador, bom dia, web 5808, informação Juliette, 360 Brasília. 5808, por gentileza, troco para a frequência do solo 121.9 para cópia, ok? 29, boa. Salvador, bom dia, o gol 107 no canal. 75, Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette. Solo, bom dia, web 5808, posição 5, formação Juliette, Brasília 360. 808, Juliette, confere, aguarde cópia. Salvador, eu vou 1897, final da 10, embaixo travado. 1897, bom dia, avistado. Quem negar 10, 13, está autorizado o pouso na 10, o vento é calmo. 1013, livre pouso no 10, 1897.